andrecedesmoral.com.br. Cadê meu uísque? Pra você que tá no paredão comendo água, no paredão da Colômbia, tá fazendo a grande do São Caetano, a pegada é ranço. Chegou em papo 93256666. Ó, é com emoção, você é emoção. É com emoção, você é emoção. Que é isso, mãe? Que é com emoção, você é emoção. Que é com emoção, você é emoção. Ah, taca tcheca, taca tcheca, taca tcheca, taca tcheca no chão. Taca, do paredão, taca tcheca no... A pegada é ranço, Cláudio. Não para não, não para não. Na frente do paredão, taca tcheca, taca tcheca. Isso, taca tcheca no chão, taca tcheca no chão, taca tcheca no chão, taca tcheca no chão. Na frente do paredão, na frente do paredão de Soneca, de Marquinhos Paredão, Modeste. Você é emoção, com emoção, você é emoção, com emoção, você é emoção. A galera tá escutando no paredão. André Cibis, o moral de é vapor no paredão. Taca tcheca, taca tcheca, desce, mãe, vá. Taca tcheca no chão. Taca. Taca tcheca do is. A pegada é assim. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Imagina essa porra do paredão. Celebres de multimarcas, Confeitaria Vitória, Estúdio Ludmila Santos, beijo, meu amor. Ó, Depósito Dois Irmãos. Sai daqui, vou tomar minha gelada, viu? Só um passinho, um passinho, um passinho. Quer com emoção ou sem emoção? Com emoção? Quer com emoção? Você quer como? Quer com emoção, é meu filho? Quer com emoção? Com emoção? Então taca, então taca, vai, então taca. Taca tcheca, a tcheca, a tcheca. Taca tcheca do desce, desce, desce, desce, desce, isso, desce, desce. Na frente do paredão, taca tcheca do chão. Taca no chão, mãe, vai, vai, vai. Taca a tcheca, a tcheca, a tcheca. Taca a tcheca, desce. A pegada é roxa. Eita porra. Taca a tcheca no chão. Taca a tcheca no chão. Mais uma vez que eu gostei dessa porra. Eu gostei dessa porra. 93256666. HMJ Produções, ligue e contrate. Tudo do pai e tudo da mãe. Daqui a pouco o Biruta tá aqui, viu? Daqui a pouco o Polêmico tá aqui, viu? Quer com emoção ou sem emoção? É com emoção? Quer com emoção? Com emoção, você é emoção. Com emoção, você é emoção. Com emoção. Ah, taca tcheca, a tcheca, a tcheca. Taca tcheca, desce. A pegada é essa. Na frente do... tcheca, a tcheca desce. Taca, tcheca, desce.